diamonds look fake. Your words are seeking in my chest. Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast que vai ser muito especial. Estou aqui com meu companheiro de bancada, Gabriel Leal. Boa noite. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo muitas pessoas legais. Eu vou começar apresentando aí pelos streamers, né? Estamos aqui com a Luana. Oi, gente. Estamos aqui com a Prira. Boa noite, pessoal. E estamos aqui também com a Camila. Boa noite, gente. Estamos aqui com o Thiago. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos. Estamos aqui também hoje com uma escritora muito especial, a Samara. Oi, gente, boa noite. Ela que escreve livros de romance aí, né? Uma promessa aí da literatura brasileira. Estamos aqui com o futuro professor Machado. Salve, salve, meus caros. É isso aí. E também estamos recebendo aqui uma visita também de uma pessoa que não se apresentou, mas está aqui, Ana Paula. Oi, oi, tô na escuta. Tá na escuta, sim. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda a esse especial. Tudo Ana Paula, bem? Que é um... Tudo bem, graças a Deus. Essa é uma pessoa muito querida, uma amiga minha. E para começar esse especial aqui, né, pra gente estar numa mistura louca, uma mistura bem diferente, né, e eu vou começar perguntando para vocês aí, Luana, como é que tá? Tá vendo os filmes coreanos? Como é que tá sendo a vida? Filme coreano, japonês, bastante, atrasadaço nos animes, nova temporada, tem muito anime bom, mas sem tempo, irmão, pra assistir anime ultimamente. E... Mas eu lembro que no podcast especial passado, eu lembro que você gostava de umas coisas meio peculiares, né? Eu sei se o Gabriel lembra, Gabriel? Velho pelado? É. Velho chinês pelado. Ai, gente, a gente vai estar nesse assunto delicado novamente. Não, ah, então, mas tipo... Às vezes a gente... Não, tempo pra assistir coisa inútil a gente tem, né? Tipo assim, é impressionante como que a gente arranja tempo pra fazer isso. Mas não, gente, eu não tô assistindo Velho Pelado mais com tanta frequência. É que o Henrique começou a assistir, daí ele queria uma opinião. Que assunto é, eu tô estranho, assistindo. Gente, meu Deus. É, eu comecei assistindo. É, eu tava vendo umas coisas estranhas naquela rede social que o Giovanni gosta, que é o Reddit, né? Tem o Reddit tem bastante coisas estranhas, assim, tipo, tinha hoje um monte de gatinho saindo de um regador, assim, mas um monte de filhotinho de gatinho, fiquei, caramba, cara, que coisa bizarra, né? E tem um monte de coisa estranha no Reddit, né? Você usa Reddit? Alguém usa Reddit aqui? Pra ver alguma, cara, notícia, alguma coisa? Eu nunca nem entrei no site, eu me acho meio véia, porque eu nem sei do que se trata o Reddit, eu ainda uso o Facebook. Se pesquisar lá, deve ter um subreddit só pra velho pelado. Meu Deus do céu. E não é mentira isso, pode perguntar pro Giovanni. Isso, o Reddit é... Você tem o Reddit, tem o subreddit, tem de tudo. Tem tudo que você pode pensar. Infelizmente, de tudo. Mas ele é tipo como uma rede social? Como que escreve isso aí? Porque eu não tô conseguindo entender o que é. O Reddit é uma rede social, digamos, meio anônimo, né? Que você queria um bonequinho lá, né? Você não é tipo uma fotinha, você queria um boneco. É, você tem a sua conta, você pode seguir o subreddit que tenha lá e você pode comentar, tal, dar upvote, dar um vote, esse tipo de coisa. O like e o dislike, vamos dizer, né? É isso, você pode, aí você tem notícias, você tem o que aconteceu no dia, você pode seguir a página isso. Do que você quiser. Ah, quero seguir um Reddit sobre Opala 66SS, pronto. Vai ter lá um só sobre Opala SS 66. É assim. Tipo comunidades do Orkut? Tipo isso. Ele encarna um pouco no esquema da comunidade. É. De tudo um pouco, né? Mas não tem as comunidades, tipo, de um travar e de outra volta. Não tem essas coisas. Acabei de entrar aqui no site sim, pra ver do que se trata. O Reddit vale a pena. Não, o Reddit tem bastante coisa estranha. Pra quem gosta de coisa peculiar, tem muita coisa específica lá. Thiago, você comentou que gosta de usar o Reddit. O que você gosta de ver no Reddit? Não posso ajudar, mas às vezes a gente pesquisa alguma coisa e cai lá no Reddit, né? Aí só por isso que eu conheço, mas não tem conta nem nada lá. O subreddit, cara, é uma comunidade muito legal, assim, vale muito a pena utilizar, eu tô gostando bastante. E... Alguém perguntou como escreve Reddit, né? R-E-D-D-I-T, Reddit. Reddit. E vamos conversar agora, saindo um pouco aqui, vou conversar com uma convidada que deu o que falar no podcast passado, uma escritora de romance que estava aqui com a gente. Se apresente, fala aí pro pessoal o que, que você está escrevendo aí, Samara. Ah, sim, eu estou escrevendo um romance. Não terminei ainda. Tem um possível tema que eu ainda não sei se vai ficar esse mesmo. O irmão gêmeo de Ulisses. É uma história um pouco dramática, misteriosa também, contém um pouco de mistério. E é isso, eu tô terminando já. Eu acredito que no início do ano que vem ele já vai estar lançado, publicado. E eu também tenho uma página no Instagram onde eu publico algumas frases, alguns cortes, poemas também, poesias. Antigamente eu escrevia muito mais poesias lá, só que aí depois que eu iniciei o livro, eu fiquei com pouco tempo, então comecei a escrever alguns cortes sobre coisas do cotidiano mesmo. Se vocês quiserem dar uma olhada, é Samara _ escritora. Vale muito a pena conferir, é um baita motivacional aí, eu diria, para as pessoas. Mas aí eu esqueci da escritora, tive a oportunidade de você contar um pouco do seu livro, né? E quem gosta aqui de livro de romance aqui? Alguém gosta? Eu gosto bastante. De qualquer gosto bastante. Coisa relacionada a romance, livro, quem disse filme, que gosta? Série. Eu? É. Quem é? Só fale seu nome. Não dá pra ver. Perdão. É a Luana. Desculpa. Ai, Luana, que bom. É que essa é da última vez do nosso podcast, né? Sobre a escrita. Poucas pessoas gostavam de livro de poema, então... Que bom que você gosta. Eu curto bastante. Eu acho muito bonito. E você, Machado, gosta de um livrinho de romance? Curte ler um romance? Gosto sim, principalmente quando envolve mistério. Inclusive, eu já tô seguindo a Samara lá no Instagram, tá? Ai, que legal, olha só aí, ó. O Machado é um cara aí que é um cara intelectual aí, cara, com professor, certeza. Professor, né? Professor, o cara é. O cara quer ser professora, né? É, o cara é. Mas é um baita vai ser um baita professor, cara, grande pessoa. E eu vou falar uma coisa, Machado, tá empolgado pro Avatar 2 aí? Ah, com certeza, né? Já foi, tive o prazer de assistir a reexibição, né, do filme que teve presente aí no cinema com os finais. Estou bastante empolgado. Inclusive, teve um teaser no final do filme lá, cara. Fiquei, assim, bem impressionado, né? Esse filme ele vem para revolucionar mesmo com essas novas quatro produções aí do James Cameron, né, para nos deixar boquiabertos aí. Que bacana. Eu fico muito, muito feliz também que vai lançar o Avatar 2. Quem tava na expectativa de esperar o Avatar 2 aí? Alguém tava esperando que fosse lançar esse filme? Além do Machado, sim, claro. Sim. Ninguém gosta de Avatar aqui? Eu gosto do primeiro filme, acho bem da hora ele. Mas eu não sabia que ia sair o segundo só de rumores, né? Tem o trailer, pô, o trailer ficou... Nossa, ficou uma coisa... Cara, você assiste aquilo lá... Você fala, meu Deus, cara, eu quero viver nesse mundo, eu quero entrar nessa... Não sei se o Gabriel chegou a ver o trailer, Gabriel, do Avatar 2? Cheguei. Não que eu não goste do primeiro, né, mas não... É aquele negócio, cara, eu acho ele só bonito, não curto a história. Ah, eu gosto bastante aqui, cara, do Avatar. Eu acho que foi um dos filmes que me marcou bastante, era criança ainda, 2010, Copa da África, né. Então eu lembro que assisti esse filme, cara. Nossa, eu lembro que eu saí assim no cinema, falei, caralho, nunca vai existir um filme melhor do que esse. Né? Melhor que esse só Harry Potter. Fiquei, porra. Eu sabia que você falou isso. Foi o melhor filme que eu já assisti em 3D, meu. Até hoje. É, verdade. E pra quem não sabe, quem é Potterhead aqui? Tem alguém que gosta de Harry Potter aqui? Uhul! Fala alguém aí que gosta de Harry Potter pra não ficar sozinho aqui, pelo amor de Deus. Quem não gosta pode falar também. Eu gosto, só não sou fanática, mas eu gosto muito, assim. Oh, legal. Eu ainda curto também. Você gosta, Pereira, de Harry Potter? Gosto bastante. Assim, eu não entendo tanto, mas gosto bastante. Não é à toa que a gente teve dois podcasts sobre Harry Potter nesse ano, né? No ano, na verdade, com o ano passado e esse ano, né? E a gente teve, assim, e foi muito divertido. O Gabriel deve se lembrar, né, do fatídico dia que o Gabriel tava de Covid, né? Porra, tava e com a gente corona, né, cara? Não tava com corona, chegou com corona aqui pra gravar com a gente. A gente chamou três meninas que o Gabriel foi pistola. Que o Giovanni espantou, né? Giovanni espantou as meninas, que o Giovanni é um... O Giovanni falou, eu vou entrar aqui pra propagar o caos, né? E propagou o caos entre as meninas do Harry Potter. As meninas do Harry Potter queriam esganar ele, falar, quadribol não faz sentido. Não, não faz as... mesmo, porra. Não, não faz, né? Mas coitado, as meninas ficaram... falaram de Harry Potter, chamaram o cara aí pra propagar o caos. Foi muito engraçado esse podcast e foi uma das coisas assim que... Henrique. Oi? Mas com tanta coisa pra implicar, vai implicar com quadribol, nada faz sentido no Harry Potter. Não, é daí o Henrique queria falar que quadribol fazia sentido. Exatamente. Não faz nada. Nada faz sentido. É, eu falei pra ele, cara, é um mundo onde tem varinha e mago, pô. Você quer, o que que faz sentido essa porra? Foi muito bacana, assim, que o... O quadribol, ele trouxe, assim, bastante coisa pro Harry Potter, mas realmente, né? Depois que o Giovanni falou, eu fiquei, caralho, não faz sentido mesmo essa porra, né, cara? Eu nunca parei pra filosofar a teoria do quadribol, né? Quadribol, através do século, estava errado. Mas eu queria falar uma coisa aqui, antes da gente prosseguir, que eu ganhei semana passada, foi minha festinha de aniversário, né? E, Foi uma festinha boa, pô. Foi uma festinha boa, né? Pô. Festinha boa tirando o bêbado lá, né? Que foi inconveniente. Tirando o bêbado, mostrando fotos de mulheres nuas durante a festa, foi bom. Eu não tava lá, então não foi boa. Oh, mas... Oxe, cara, mas foi uma festança, assim, que foi legal. Joguei, cara, eu joguei Uno, joguei pimbolim e terminei jogando xadrez com o Piá e nós bebendo cerveja. Foi uma puta festa. E chegou e chegou com o bonequinho do Harry Potter na o bonequinho do Harry Potter, o Gabriel me deu na festa, né? E eu lembro que eu peguei aquele boneco de Lego e falei, caralho, um Lego do Harry Potter, né? E eu montei ele, cara. Foi muito especial. Acho que voltou a ser criança, assim, né, cara? E começou a mostrar as fotos da mulher pelada lá, não sei o quê. E foi pra cima do Gabriel, né, Gabriel? Não pra cima, naquele sentido, não. Né, o seu vagabundo. Porra, foi pra cima. Ah, ó, aqui, ó, você tem que ver as merdas que eu tô pegando. Olha aqui, eu lá bebendo a cerveja, comendo um pão de alho. Eu falando, obrigado, valeu. Dei meu meio bebê, filha da mãe. Porra. Não, eu... E o Piá do meu lado. O Piá ali também na festa. Eu falei, o Piá, olha pro outro lado, por favor. Caralho. Um Piá, um moleque. Falou, mano. Eu sou o único aqui que tem noção que tem uma criança ao meu lado e você tá mostrando modo de pelado. E o Giovanni me olhando com aquela cara de S, se fudeu. Do outro lado da mesa, né? Ele te pegou pra Cristo. É foda, pegou, cara. Pra... Eu sou imã de maluco, cara. É uma merda. É. Mas, e você, Machado, como é que estão as coisas por aí no litoral? Cara, na verdade, eu estou aqui ainda em São José. É meu último dia aqui. Ah, seu último dia em São José? Isso, é. Estou retornando amanhã para Caiobá, né? Pegar uma carona com a professora minha e amanhã já vamos começar as atividades. Essa semana a gente vai ter a Semana Acadêmica da Geografia lá no litoral, né? Iniciar com a palestra do professor Rui Moreira, da Universidade Federal Fluminense. A gente tem uma semana recheada aí de palestras, conversas, oficinas e uma saída de campo para o Parque da Ciência Newton Freire Maia no próximo sábado. Foi bem bacana. O Machado tá aí estudando a UFPR Litoral, né? E como é que é estudar no litoral, cara? É meio maluco, né? Você tem que ter essa rotina e tal. Como é que é isso? Então, cara... Até quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo que eu não me imaginava estudando no litoral. Tanto é que eu prestei o vestibular aqui em Curitiba, mas eu caindo de paraquedas lá no litoral através do Sisu, né? E tive que me adaptar, morar sozinho, né, pela primeira vez, e de certa forma tem seus desafios, mas tem sido muito bom cuidar das suas próprias coisas, as suas responsabilidades, né, e assim, não tem muita dificuldade, o restaurante universitário fica perto da minha casa, também mercado, mercearia, panificadora, material de construção, costas, então eu tenho essa praticidade, inclusive a própria universidade, né? E quando eu quero tomar um banho de mar ali, duas quadras já tá ali na areia, para poder aproveitar. Bom, o Machado é um amigo meu de escola, né, cara? O Machado, conheci ele na mesma época que eu conheci o Giovanni, que a gente se conheceu basicamente na mesma época, último ano de escola, né, Machado? E Machado deve se lembrar que eu era meio maluco, né, no último ano de escola, né, Machado? Então, tinha umas histórias aí, né? As histórias. Mas, alguém quer contar uma história aí, gente? Além de ser eu. Gabriel, quer contar uma história tua aí? Não, pode. Marisa Donzela, não. Não, você tem as melhores histórias. Alguém quer contar? Fonte aí, Thiago, quer contar uma história, Thiago? Ih, rapaz, vou deixar aí pro camarada. Tá bom, eu vou contar a história do casamento, então. Ô, Henrique, você é o fazedor de merda do programa, cara. Você que tem que trazer as histórias, eu só ouço. Minha irmã se casou, né? Eu tenho uma irmã que mora em Balneário Camboriú. E ela foi se casar, ela namorava um cara muito, muito rico mesmo. Tipo, um cara rico e bonito, assim, sabe? Tipo, cara rico e bonito, assim, tipo, fodão de academia. O contrário de tudo. Eu não sei o que o cara faz da vida, literalmente, realmente, não sei. Mas isso, o cara é rico. E o cara... Alguém já foi pra Balneário Camboriú aqui? Alguém? Gabriel já foi pra Balneário? Já, o Machado já foi. Sabe, o Balneário Camboriú é o metro quadrado mais caro do Brasil, mais caro que o Copacabana. Pra quem não sabe, lá é uma cidade que vive a base de festas, drogas e putaria ao extremo. E literalmente, se você fazer uma blitz em Balneário Camboriú, em um dia você prende a cidade inteira. Porque literalmente a cidade vive, é uma Las Vegas brasileira lá, meio que maquiada, mas vive daquele jeito. Existe um bairro lá que se chama Indaiá, que é tipo uma cópia daquele bairro de Hollywood, de Los Angeles, lá, que tipo, literalmente tem o letreiro lá, assim, escrito em Indaiá. E ela se casou lá, né? Puta, casamento foda do caralho e tal, né? E chegamos lá pra se casar, o casamento foi bem diferente, foi uma mulher xamânica lá, do Oxalá, não sei, assim, que religião que era, foi bem sincero. E tá, chegamos lá, tal, fomos recebidos, pá... Aquele casamento bem rico, você se liga que o cara levou o próprio cachorro pra ir no casamento, né? Então você tá ligado que o bagulho era outro nível. E beleza, cheguei, subi lá no casamento e tal. E daqui a pouco eu olho, tem assim, se colocaram várias cadeirinhas assim, né? Cheio de flores, de coisinha, tá? Tipo aquele casamento típico norte-americano. Só que no meio era uma passarela de vidro. E acho que o Gabriel deve estar se ligado na merda que deu, né, Gabriel? Ah, caralho, nem fodendo. Sério. E as menininhas estavam com o vestido meio curto. Puta que pariu. Na hora que tu falou já. Caralho, velho. Aí, beleza. O pessoal começou a entrar. Puta que pariu. A mulherada começou a entrar. Eu falei, cara, não vai ter como eu não olhar. Bicho, Balneário Camboriú. Não vou te julgar. Não vou me julgar. Não pode me julgar. Eu literalmente, eu não sentei, assim, tipo, só meus pais sentaram na frente, tipo, os irmãos. Realmente, tipo assim, foi bem, não foi tanta gente, né? Então eu sentei mais pra trás. Meu irmão, Balneário Camboriú, as mulheres lá, não tô julgando nenhuma mulher, mas é outro patamar, tipo, é realmente a novela das nove, assim, aquela coisa, assim, que você olha e se fala, meu Deus, você fala, caralho, né, que mulher linda, uma mais linda que a outra. Caralho, literalmente, né, Rocha? Caralho, literalmente, não, pô, caralho, né, cara. E eu começo a olhar aquilo lá, começo a ver aquelas pernas, eu olhei, assim, dá pra enxergar por baixo, a calcinha das meninas, literalmente se via a calcinha das meninas, e me passa uma, cara. E você não acredita, Gabriel? Acho que eu não vou ter que falar o que aconteceu, né, Gabriel? Que a menina... Sim, a menina não tinha calcinha, velho. Claro, pô, tá calor, né? Puta que pariu, cara. Eu olhei aquilo, cara, e começou a me dar um ataque de riso, cara. Não, pera aí. Você viu uma perseguida e começa a rir? Ó, que merda. Não. Né, cara? Não, mas não é perseguida. Mas... Como assim, mano? entendi já. Não. Olha que merda. Você namora com o Rick, primeira noite. De pá, ele começa a rir. Oh, que engraçado. Faz ela sorrir. Ah, caralho, Henrique. Não, mas pera lá, deixa eu terminar de contar a história. Tive que olhar pra ela, não me aguentei. Tipo, não é aquela risada descancarada, mas tipo, fiquei, puta que pariu, a guria tá sem calcinha. Né? E... Tá calor, né? Tá calor, cara. E aí começou o casamento. Dependendo da calcinha, marca muito no vestido. Ou na roupa, sei lá que seja, que a pessoa esteja usando, entendeu? Mas assim, eu tava com meus pais. Mundo feminino, né? Que eu não sei, interessante. Não sabia disso, não. É. Que a última acontece. Vez que eu usei vestido, a cueca não marcou. Ah, entendi. É, né? É. Privilégios. É. Então, é, uma das coisas, assim, que eu tava lá, né, vi a menina sem calcinha e tal, né, e beleza, aí começou o jantar, pato com uma banda beleza foda não, pra caralho. Beleza não, né, chegou um bacalhau na mesa e você vendo aquilo, né. A vagina daquela menina ali, falou, literalmente falou isso, cara. Dessa aí, maneira? Filha da, falou ali dessa maneira, e alto. Dessa maneira ainda, clássica ainda, vagina? É, porque tava bonito. Bêbada já, bonito, falou dessa falou forma assim, bem clara. Que classe, né? Aí eu fiquei, puta que pariu, cara. E a mulher foi conversar com o meu irmão, cara. Eu fiquei... Ah, que bom, hein? Eu falei, filha da... Bom. Eu falei, que merda, cara. Eu falei, que merda, né? Aí eu fiquei olhando aquilo lá e começou a festa. Aí, você sabe como é festa e casamento? É o Gabriel... Alguém não bebe aqui? Alguém não bebe? Tipo, nada de álcool aqui? Zero não, álcool? Não tá tirando... Se... Ele não tá aqui não, pra se defender, ele não bebe. Eu não gosto de beber. Não gosto? Quem que não gosta de beber? Não, tipo, eu não bebo muito, entendeu? Prefiro não beber. É, eu também sou dessas aí. Eu só bebo se, tipo, literalmente não tem água, só tem aquilo realmente pra beber. Aí, realmente, eu sou obrigada a beber aquele negócio lá, né, cara? Aí, eu, puta que pariu, mano. É... Eu tive que pegar, eu falei assim, ah, não, eu... Puta, cara, os caras começaram a encher o saco, encher o saco, encher o saco. Mas eu fui firme e não bebi, cara. Eu fiquei até impressionado porque eu aguentei o meu irmão, o namorado enchendo o saco. Não, mas você vai beber hoje, você vai beber, você vai... Não, eu não vou beber, eu não vou beber, eu não vou beber. E eu repeti isso várias vezes, falei, cara, mas que negócio... E é foda, né, a gente que é nerdola nos casamentos, né, porque é foda, né, Gabriel, ser nerdola nesse momento, né, em casamento. É por isso que eu bebo. Cara, bebida é um anestésico social, você fica mais tranquilo. Você fica mais tranquilo. Você fica foda-se pra quem é tá isso julgando. Que eu ia falar, é por isso que existe a bebida, né? É, existe a bebida. Anestésico social. É por isso que a pessoa dança nu em cima da mesa. Ela perde todas as estribeiras e tudo que prende ela como sociedade, ela manda embora. É, pegou na tua o festa, Gabriel eu só bebi duas latas, né? Porque eu falei, não, estou na festa, na casa do Piá, não vou, né? Não vou virar caneco aqui, né? Pô, igual fiz na casa do Felipe, outro parceiro nosso. Eu não fiz na casa dele, não vou. Conta essa história pra gente aí, Gabriel. O quê? Não, é. Essa história. Aqui, aquela vez eu fui na casa do Felipe, parceiro nosso comum, mais amigo do Giovanni, né? Mas eu virei amigo dele, pô, entrei no grupo, né? Ah, vai ter uma festinha lá, tá? Aniversário do Otávio, vamos. Ah, vamos. Como sempre, o Giovanni, como velho antissocial, não queria ir. Eu queria ele. O amigo era mais dele do que eu ia. Ele não queria eu, falava, você vai, seu filho da puta, né? Você vai. Eu vou te pagar o Uber, nós fomos. Aí lá, aquele negócio, né? Me deram um potinho lá pra comer salgadinho. Potinho que parecia potinho de ração de cachorro. O Felipe fica puto até hoje que eu falo isso. A esposa dele também é Ingrid, fica mais puta ainda. Mas parece, sabe aqueles potinhos de cachorro, aqueles de inox, prateado? Eles falaram que compraram, não, comprou no Nipochal. Eu falei, mas isso aqui é pra cachorro, né? Não, não, isso aqui é pra vocês comer. Eu falei, não, isso aqui é de cachorro. Eu botei no chão e comecei a comer no chão. Filha da puta já tá. Eu botei o potinho no chão e falei, não, mas já. Eu peguei uma cerveja e outro potinho, botei a cerveja no outro potinho e falei, aqui, ó, dá pra tomar aqui já, ó. É que negócio, né? O dono oferece uísque com Coca-Cola, oferece cerveja, pizza, uhum. Né? Pra dar aquela forrada no estômago. Eu lembro que uma hora a gente tava falando que o cachorro cagava pra fora da janela e a vizinha tava olhando, sabe? É... Só tinha bêbado naquela porra. Foi a primeira, fazia tempo que eu não bebia tanto, ficava feliz. Valeu a pena. E eu não fiz merda ainda. Veja que simples. Olha, que simples, cara. O Gabriel bebeu. Bebeu, não fez merda. É na sua, cara. É só falar pros donos da casa que se deram um potinho de ração de cachorro pra você comer. Pronto. Olha só que legal. E tinha um cachorro na festa, cara. E eu tive que ficar passeando com o cachorro, cara. Isso foi. Do Felipe também tinha. Porque ele jogou Felipe também tinha. O cachorro fica bimbando, ele jogou na minha cara, aquele filha da puta. Giovanni conseguiu entrar na call. Dá um oi pro pessoal, Giovanni. Eu acho que tem que tocar a musiquinha do Ayrton Senna, hein? Tá, tá, tá. Na edição vamos colocar. Quem diria esse especial de 2 anos aí? A gente teve algumas falhas técnicas. Mas, cara, que bom que você entrou. Fico muito feliz mesmo, né, cara? Porque, pô, você me ajudou a fundar o Gimito aí, cara. E se o cara não entrasse, eu ia passar mal aqui. Cara, é aquela coisa, né? Tem que ter a jornada do herói pra fazer valer o negócio. Tem que ter a jornada do herói. É, não pode ser simples, assim. Mas, falando em Jornada do Herói, você tocou num ponto muito importante que eu queria comentar aqui, que foi uma das pessoas, um dos podcasts que surgiu por causa do Gimito, né? Que foi que eles não puderam estar aqui hoje, né? Eles mandaram um abraço pra vocês dois, pra todo mundo, que é o Diogo e o Thiago, né? Que eles juntos montaram a Tribe, né? E, Giovanni, queria falar com você, que, cara, como é que foi tá sendo pra você aí essa comunidade que vocês estão formando lá na Tribe? Como é que tá sendo tudo isso? Cara, eu vou falar um negócio sincerão aqui com você, cara. É, até agora, assim, realmente eu... Às vezes eu paro e penso assim, caramba, realmente tá virando uma comunidade o negócio. Porque a gente já contou essa história em outros podcasts, né? É, a gente começou com uma, tipo, por acaso esse negócio. Ah, então a gente tava com... Achamos os moleques por acaso... E a gente foi, gravou, e por acaso eu acho que fui eu que comentei que queria ter essa experiência de jogar RPG de mesa, alguma coisa assim. Daí eles falaram, pô, a gente também queria, mas nunca conseguimos achar alguém que... Um pessoal que também mantesse a mesa. E a gente começou assim, meio que tipo, pô, vamos lá. E caramba, tá virando um negócio super show de bola. E cara... Todas as vezes eu me surpreendo com o tamanho que o negócio tá se tornando. Sim, cara, eu fiquei muito feliz quando eles montaram agora essa comunidade. E eu acho que o Gabriel também sente isso, né, cara? Que a Tribe virou um negócio muito, muito bacana. Né? Eu te ajudei eles na parte da edição ali, ficou muito legal. Todo o trabalho que os mestres estão fazendo. O que você tá achando disso, Gabriel? Diferente. É que, né, o cara tem poucas palavras. Não, cara, é legal. Falo que eu sempre quis também participar de mesa de RPG, agora já tô indo pra... Pô, terceira, né? Caralho. Eu tô indo pra terceira já. Isso. E alguém de vocês, Camila, Luana, Machado, tem interesse de jogar RPG de mesa? Alguém? Ou já jogou? Eu quis jogar, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar e de aprender certinho. Mas eu tenho interesse sim em aprender, participar de mesas e tal. Eu acho muito legal. Tem pessoas, o pessoal da Tribe sempre, agora acredito que não sei se eles já fecharam para a próxima mesa, mas sempre tem umas oportunidades muito legais que eles fazem, assim, né? E eles têm, o plano deles para o futuro é fazer mais, com mais mesas. E é um projeto muito legal. E eu digo, eu joguei algumas campanhas, eu não jogo mais por uma questão de tempo e de logística, para mim complicou um pouco, mas é muito legal. Eu gosto bastante dos dois, um abraço. Mas agora voltando para o nosso bate-papo, você perdeu uma história aqui fenomenal, né, Giovanni? Pô, você perdeu uma história. Porra. Aqui, cara. Não, eu só falo. História da Uber. Não, infelizmente não era. Melhor. Melhor não. Porém... Não é melhor não. Não, bem pior. Não, melhor não. O Uber tá em primeiro lugar disparado, né, Gabriel? Mas só que ir no casamento, em Camboriú, que o chão é de vidro, e esse safado ficou olhando pro chão de vidro, e você entenda... E a menina tá sem calcinha. É. Ah, irmão. Isso, caraca. Rico, cara. Quando você é rico, tem momentos que você é burro. Eu tô aprendendo isso. Isso é uma pouca vergonha. Mas o pessoal sabe aqui que eu sou o cara das histórias. Quem viu o vídeo da animação do Uber aqui? Eu já assisti, já. Quem já viu? Camila chegou a ver? Luana? Não, ainda não. Não. Mas já sei que você mandou a postura, hein, mano? Não, a gente brinca aqui, mas... Eu gostei do vídeo do Uber. Ah, claro, é uma brincadeira, né? Foi um fato, mas... Não. Brincadeira não. Aconteceu, seu vagabundo. Não é brincadeira, irmão. Você não vai querer mandar uma dessa. É, não tinha conversa não, mano. Não vinha falar que o gatinho era siamês não, porra. Você fez. Porra. Não, eu fiz. Mas a gente teve uma nova, que também postei lá agora, que essa foi mais de boa. Essa realmente, essa foi... Não, do Cabify. Isso aqui é o Cabify, cara. Cabify. O que é isso? É 99, então. Não, eu postei do Cozinho Quando é Necessário, lá numa animaçãozinha. Essa ficou legal também, né, cara? Essa cara, você é um merda, cara. Cozinho Quando é Necessário é foda. Não, cara. Eu coloquei Cozinho. Ele foi lá e mudou pro U. Eu não fiz nada. Quem foi o diabo foi o Ivo. O importante era ganhar o cliente. Mas ia xingar ele hoje, ó. O que, o Word? Não. Foi o Word, cara. Você tá sacando? Foi o Word. Não, foi o Ivo que foi lá e, tipo assim, era um arquivo compartilhado do Google, aí ele mudou o O pro U. Aí fudeu, aí todo mundo riu da minha cara. A pessoa cozinha quando é necessário. Falei, filha da puta, cara. Aí Henrique, o que você faz da vida? Ah, eu trabalho no restaurante, ajudo a limpar as mesas e cozinho. Não, a pessoa riu, cara. Cozinho quando é necessário. Aí eu falei, caralho, eu coloquei um O ali. Aí o Ivo começou a dar risada, cara. Não, eu coloquei entre parênteses, quando é necessário. Falei, filha cara, da com puta, o Ivo como teu cara. Amigo, olha, você não precisa de inimigo, cara. Pelas histórias, você não precisa. Você já tem um não. Cara que já pode sacanear. É, eu tenho um cara que me sacaneia bastante, né? O Ivo, pra quem não sabe, o Machado até conhece ele, mas vocês não os estilos, nosso coach de relacionamento, é tipo aquele cara que é esperto pra ele. Mas ele é um cara que manja muito investimento, a gente já trouxe ele aqui algumas vezes. E o bichão gosta de me zoar, né, cara? O bichão é aquele cara que é sério no trabalho, mas sai do trabalho, o bichão gosta de me zoar bastante, né, cara? Receba! É legal. É legal. E, pô, eu fiquei muito feliz que eu ganhei um cartão presente da Livraria Curitiba, do Giovanni, cara. E eu comprei um livro do Stephen King. Alguém gosta de Stephen King? Machado, gosta? Eu gosto. Eu acho da hora as histórias dele. Sim, verdade. Joyland é incrível. Gosta, Machado? Machado tá pensando sobre. Tá pensando. Tá cortando uma árvore. Deixa depois. Não, aqui, ó. O cara é de... Geografia. Geografia. Pô. Ele planta árvore. Ele corta, planta pô. Pra depois cortar. Não, pô. Não tem... O cara tá reflorestando o Paraná, pô. E o Machado, ele teve uma... Ele foi um dos caras que trouxe um dos convidados mais icônicos aqui nesse podcast. Que, cara, foi o avô do Machado, que era do Trio da Simpatia, que ainda foi antes ainda do Gabriel ainda entrar com a gente. E o professor de arqueologia, né, Giovanni? Que aquele podcast lá. Que foi, acho que o... Mais comprido de todos. Até hoje, acho que por mais que a gente teve alguns outros, acho que ele ainda ficou uns minutinhos a mais, né? Sim. Ainda na em segundo lugar é o especial dos streamers em termos de tempo, né? O primeiro foi aquele. O cara literalmente deu uma aula na gente, né? Foi um podcast também que, pô, foi muito especial. Mas, cara, fiquei muito feliz, assim, sabe, desse podcast. E eu fiquei muito feliz, assim, muito, muito, muito bacana mesmo. E tá na escuta, Machado, agora? Consegue ouvir? Fala um oi pro pessoal. Eu tô conseguindo, tão me ouvindo? Tamo ouvindo. Opa, agora sim. Gosto do Stephen King, sim, só pra constar. Bom, legal, né? E aquele palhaço. Também, conta pra gente. E fuma maconha. Não, não. Que não. Isso? Não. Respeitando com... Não, quem fuma maconha é o Otávio, que tá na federal. É diferente. Não generaliza, Gabriel. Aí, ó, o cara também é da federal, pô. Não, também é da federal. Mas é que o Otávio tá uma cara de maconha, então por isso que é foda. Que isso, cara, você tá desrespeitando os ouvintes. Mano, não tem problema o cara fumar maconha. O cara é inteligente, pô. É foda o maconheiro que... Uma e meia da manhã, vocês dois me pegam e me começam a me conversar sobre painel elétrico. Uma e meia da manhã, cara. Ah, que foi aquilo? O Giovanni. O Giovanni também ficou puto, cara. Eu fiquei, cara, eu não tô fazendo isso. Não, o Giovanni ficou puto. Não, aniversário do cara. Eu só vou aqui programar um painel elétrico. Não, ele precisava programar um Arduino. Ele tá pedindo opinião, porra. Daí eu tenho um pouco de experiência elétrica, porra. Uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã, porra. Ah, porra. Sim. Cara. São 9h42 da noite. Última vez, cara, 9h42, não tá falando sobre velho pelado, pô. O que tem nós falar sobre painel elétrico com e-mail? Ué, pô, o cara ainda pergunta o que tem. É uma falta de consideração. Velho pelado é melhor que painel elétrico? Vamos pro próximo quadro. Então. Vamos pro próximo quadro. Tem um sub. Quem entende de Arduino aí? Eu trabalhei uma época com. Não sou experiente pra caralho, mas trabalhei uma época com. Entendeu? Mas quem sabe eu preciso contratar você pra fazer um CC. Mas deixa eu contato. Quem sabe no futuro eu tenho que contratar seu serviço. Beleza. De Mito Networking. É claro. Mas pô. Eu queria pegar uma outra contadora de histórias aqui também, que é a Samara, que tá aqui com a gente hoje. A Samara é uma pessoa também que. E, Samara, né, você, como é que foi pra você, cara, mas você gosta de escrever bastante, né, mas os livros que você escreve, você sempre se encontrou quando era desde criança essa inspiração pra escrever, como é que foi isso? E conta uma história pra gente também, aí. Ai, hoje eu não tenho nenhuma história pra contar, não. É, sim, desde adolescente, por aí eu já escrevi assim. Que bacana. Alguém gosta aqui de escrever, assim, pra escrever, tipo, brincadeira? Além de você, né, boa. Henrique? Porque você escreve magnificamente, né? Você mandou um material pra mim que eu li e eu fiquei fascinada. Que bacana. Eu fico muito feliz pelos seus elogios, né? Mas o mito não é conquistador à toa, né? Henrique mandou uma cartinha de amor pra... Falei, pô. Guerreiro é foda. Guerreiro é foda. Guerreiro não descansa, porra. Tá sempre ativo. É, 24/7, mito e o porra. Cara, pô, mas ficou quieto. Ficou quieto. Quem que ela consente, então... Mas eu dei muita risada nesse podcast que a gente entrevistou a Samara, porque eu perguntei pro Gabriel... Escapou do assunto. O Gabriel não deixou nos vai. O quê? Escapou? Não, tô escapando, é nada? Quem é que ficou quieto? Ah, garoto. Ah, não vem sacanear com quem sacaneia. Escrevi várias cartinhas de amor. Nossa, me declarava. Não, você sim. Você é maluco. Jogava, uma vez uma menina... Eu sou mesmo, cara. Pô, eu gosto, sou maluco. Sou maluquinho, eu admiro muito, cara. Os homens que fazem isso. Eu acho muito legal. É, mas não quando você faz uma carta, entra na sala da sala de aula, tira o sapato pra não fazer barulho, bota uma carta embaixo da mesa da mina, a mina lê a carta e fala alto pra toda a sala, que porra é essa? É merda mesmo, né, Henrique? É bom, né, Henrique? É uma merda. Vem falar, né? Aí o Giovanni, eu lembro que o Giovanni falou assim, não desista, tal. Aí o Giovanni pegou no jogo na hora que acabou. Giovanni Coach. Dessa vez não tem muita escapatória, não. Não adianta você fazer o curso lá que adianta. O único erro do Henrique foi amar demais. Exatamente. Esse menino ama demais. Ele é muito intenso. Eu amo demais. Ele não consegue, cara, tipo... Eu sou insano, eu diria. Eu sou extremamente insano, assim. Se eu realmente gostar de uma pessoa, e realmente, tipo, se essa pessoa, claro, não estiver solteira... Não, não é stalker. Não, imagina. Eu quero mais que stalker. Caralho, que stalker. Caralho, que isso? TPI já. Abra, né? 190, por favor. Tô ligando pra PM, cara. Não, é isso. Eu acho que o Gabriel tem que aprender um pouco com o Henrique. Nível série U, mano. Eu não faço nada nesse quesito amor. O Henrique é o contrário, faz tudo. É o limite. Eu sou o limite ao contrário. Ele é o limite, fudeu tudo. Eu quero mais que stalker, é foda, cara. Quer amarrar na cadeira e bater na cara, porra. Não, mas stalker, você diz o cara que olha as redes sociais. Eu digo, eu quero conhecer a pessoa, ver a pessoa. Stalker é o cara que fica olhando na janela de madrugada. Exatamente. Stalker, pra mim, é o cara que olha as redes sociais e fica olhando o dia inteiro a rede social da menina. Olha todas as fotos. Tipo, não, isso é desocupado, tá errado. Entendeu? Isso é desocupado. Isso aí é o que não tem o que fazer da vida, mano. Exatamente, porque o stalker ele fica lá igual o Henrique, só os olhos do Henrique, o queixo olhando pela janela da mina durante aquele a noite. Capuzinho ali. É, isso aí. O Henrique já manda mensagem, Na hora. Pra onde você tá? Porque você sabe que o Henrique no Instagram ele já cai direto na caixa de spam, né? Já, direto. Já, porque porra, toda hora você fala. Não, aqui eu comecei a conversar, mas com quem? Não, no Instagram. Caralho, Cassiado, de 40 que você fala, quantos te bloqueia? Tô louco. Ah, não, bloquear é demais, né, cara? Não, só vem o cara com... É pegar o número, né, cara, mas... Oxi, o tipo desse cara, mano, não, pô. Não, mas só porque você tem um queixo e os olhos do sagui, porra, não tem problema. Eu sei que eu sou feio, eu não sou... Não, eu olho pra minha namorada, da minha irmã, agora noiva da minha irmã lá, cara. Cara, um homem lá, bicho, falando, cara, eu sou um merda, cara. Não, olha, cara, mas rico, o cara tem dinheiro, bonito, né, porra, aí até eu lugar fico lindo, bonito. Eu falo, puta, eu aqui nessa merda fudendo, trabalhando pra caralho, porra, eu sou entenda um bem, Henrique, ele tem dinheiro, porra. Pra mim, stalker, quando você falou, era o cara que olha as redes sociais, eu gosto de conhecer, eu não gosto de olhar muito as redes sociais. Eu gosto de falar, vamos. Ela estuda, ela faz tal coisa, pá. Então eu gosto de trocar uma tem ideia. Tem todos os dentes. Pá, é olhos maravilhosos. Caralho, não me lembra solteiro, disso, cara. Eu sou solteiro, meu direito, certo? Não. No meio do podcast você fala pra mim. Mas o seu olho é filtro? Eu e o Giovanni falando, tamo, né, de voyeur nessa porra aqui, né? olhando a merda acontecer. Você teve que falar da Jéssica, cara. Eu tava esperando ela um pouquinho mais pro final, mas a Jéssica... O quê? Não. O quê? Não, então, te chamou pra sair? Deixa eu levantar a tua moral aí agora. Ó, vai, levanta aí. Vai lá, Machado. Você se colocou pra baixo demais aí. Eu preciso falar algumas palavras. Né, pra... Seguinte, amor, cara, pra primeira... amor. Não tem nenhuma palavra, Deio. Nenhuma palavra. Pronto, acabou. Nada motivacional. Não, eu só queria dizer pra você lembrar, né, que a tua primeira vitória foi quando você... É, conseguiu. Bom, quando. Gente, eu esqueci agora, te juro. Puta que pariu. Motivacional. Nossa, velho. Você consegue. O que aconteceu, mano, com você, mano? Caralho, acredite no seu potencial. Deu uma de Dilma agora, velho. Caralho. Ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vai exatamente. Gostei. Caralho. Coach Machado. Cortando a felicidade pela raiz mesmo. Fala, termina. Deixa só o Machado terminar lá, que ele lembrou. Fala lá, Machado. Não era pra te zoar mesmo, cara. Eu esqueci. Mas ficou muito bom, gostei. Não, esse vai ser um corte, tá ligado? Não, eu vou dar uma dica pra você. Putz, esqueci agora, cara. Esqueci. Tem, né? É que você é tão desgraçado que não tem nem como te ajudar, mano. Olha só, cara, o Gabriel já... Porra, opa, mano, fala lá. Não, que sacanagem, né, também? Não, fica tranquilo. Isso aqui é só brincadeira, cara. Não, mas é assim, né? Deixa ele falar, homem. Não, eu tô de boa. Que pá. Muito antes do nosso nascimento, a gente já teve a primeira batalha, que era chegar até o óvulo, né, na nossa mãe. Então você tem... milhões ali de espermatozoides tentando alcançar o seu único objetivo. E pense principalmente nisso, que você foi resultado de um deles. Se fosse qualquer outro, não seria você, né? Não seria, seria qualquer outra pessoa, não teria o Henrique. O Henrique era outra pessoa diferente de você. Então, acho que é o primeiro passo, né? Às vezes a gente se aceitar exatamente como a gente é, não significa que a gente não possa melhorar, mas o importante é, e assim, acho que é um consenso aqui, pra quem te conhece, você é incrível como você é e ponto. Não tem o que falar. É isso. É, citando Augusto Cury, temos um coach aqui, tá vendo? É, ó. Aí, ó. Ah, mas o Henrique já tinha vantagem na corrida, né? Pô, só essa queixola aí já... Porra. Acabava com o Gabriel. O quê? Não, só tô falando, mas vou falando que você tem diferencial. Você... Mas esse Gabriel é um empatador de coach, hein? Caraca. Mano. Sou mesmo. Isso. Obrigado, falo com orgulho isso. Olha só, cara. O cara destrói os coaches. Mas assim, ó, o Gabriel falou uma coisa muito importante, além dessa questão, né, da quando a gente nasce, que a gente vence uma luta realmente de milhões ali, né? Nós somos especiais, realmente, e agora falando sério, né? Cara, desde que eu comecei a fazer terapia, eu sosseguei em alguns pontos, eu comecei a olhar um pouco mais pra mim, de que propriamente se interessar, assim, tipo, ah, só tô fazendo porque a sociedade vai me aceitar melhor se eu for assim. E eu comecei a refletir um pouco mais sobre amor próprio, ah, o Gabriel deve ter percebido, você vai me zoar por causa daquela foto, né? Eu devo ter certeza que você deve ter pegado aquela foto minha e deve ter colocado em velho, é, de terninho, deve ter colocado em velho. Não, você ficou ajeitoso. É que eu só mandei lá no Instagram a foto que mostra a cara toda, que, né, tá foda, só tá aparecendo o quê? Não, mas assim, eu comecei a olhar um pouco mais pra mim, então, tipo, eu nunca fui bater foto, agora tô batendo foto, tô mais me gostando mais de mim mesmo, tal, e comecei a ver, pisar um pouco no freio essa questão, assim, tal, né, depois pra você começar a mudar, você tem que parar de falar assim das suas ex, cara. Isso vai mudar tua vida. Nossa, foi tão ruim assim, meu Deus. Não, todas as histórias que eu conheço do Henrique sobre relacionamento é sempre assim: ah, aquela lazarenta, vagabunda, puta. Não, eu não falo isso, imagine. Não, mas a gente fala aqui, mas assim, é, eu falo, claro, eu desejo o melhor, mas digo assim: quando não dá certo. Desejo o melhor do pior pra ela. Você é uma vagabunda, eu te desejo tudo de bom. Eu te odeio, quero que você morra, contra, mas porra. Exatamente. Quero que você morra, mas que você tenha paz e tranquilidade. Ah, vai tomar no cu, né? Mas vamos lá. Não, eu pelo menos sinto a melhor em mim e me sinto mais feliz comigo mesmo. Porque antes eu não era feliz, assim, tipo, cara, né? E eu já falei disso muito naquele relacionamento lá com a Samara, lá, naquele podcast lá. Que começou. Realmente, cara, foi um divisor de águas, né? Mas assim, mudando, focando no assunto, que eu queria falar da Jéssica, que você não deixou falar, né, Gabriel? O que? Não, tipo, eu não... O quê? Eu queria mandar um parabéns para privado pra mim, cara. Eu me senti foda aquele dia. Eu falei, caralho, eu sou foda, pô. A guria não mandou nem no Facebook, mandou num direto direct, mandou um textão bonito, assim. Só colocar florzinhas e colocou só um... Faltou só cair um glitter, assim, naquele textinho que ela mandou. É. Eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei que bom. Feliz, assim. Que bom, de... Henrique. Que bom. Parabéns, Henrique. Pô, tá. Você é meu herói. É isso. Obrigado. É isso aí que os caras estavam falando, né? Você vê que um é entusiasmado e o outro é amargurado, né? É, exatamente. É, sou eu, pô. As metades da mesma moeda. Mas vamos lá. Mas eu tenho que comentar um ponto aqui muito importante. Tava editando aquele podcast com a Samara. E você tinha comentado que você não gosta de escrever, aí a Samara perguntou pra você porque você nunca fez uma cartinha de... Ah, tá, é, lembrei. De amor, que eu falei que você... Fez, que... Né, com... Fala a verdade. Eu? Caralho, olha bem pros meus cornos, cara. Não, me conhecendo, fez. Me conhecendo. Se fez, se fez. Cara, me conhecendo um ano. Você, beleza, você me conhece um ano, tá. O Giovanni me conhece a vida inteira, esse vagabundo. Giovanni, eu já fiz uma porra dessa? Você me conhecendo. Você me conhecendo, cara. Diz que sim, só pra quebrar ele. Olha, eu tenho meu dever aqui com a verdade. E... É, né? Pera aí, não vem dar uma de UOL aí, não, porra. Então, assim, o que eu posso dizer? Folha de São Paulo, pô. Bom, Folha de São Paulo. Meu Deus, cara. O que acontece, né? Digamos que o apelido de Mr. Bean tinha um motivo, né? Então... É aí. Então, obrigado. Então, assim, né, eu acho que ilustra bem a situação do rapaz anteriormente. Muito obrigado. Ô, Gabriel, mas nunca teve uma paixãozinha de escola, nada, cara? Zero, zero, não. Zero? É, não. Tive nem vontade. Pô, cara. Sério, cara? Não, mas eu não sou que nem você que fazia uma caixinha de som com dois rolos de papel higiênico no cano, porra. Não, era papel higiênico, era copo plástico. Era copo plástico. Respeitou o cara, pô. Ah, tá, muito obrigado. Você procurou um pouco mais na lata de lixo. Ah, porra, Henrique. Por favor, né, cara? Olha, meu. Porra. Ah, pegou do restaurante. Ah, tava escrito cine ainda. É cine. Ainda está escrito cine. Ainda roubou do restaurante. Que absurdo ainda. Absurdo. Nossa. Que roubou do restaurante? Roubou, porra. Que Machado? O Machado quer me bater, Machado? O dia que eu me conhecer ele vai me bater, porque ele protege o Henrique, eu bato no Henrique, pô. Não, ué, não, sou... tive, na verdade, não tive esse prazer ainda, mas em breve, né? Não tive esse prazer. Em breve de me matar na cara. É, teve esse prazer de me bater, mas me afogar naquela água de Caiobá, lá, porra. Não, prazer em conhecer você, tem muita gente aí que eu não conheço ainda. É, cara, e... Mas lembrando... Que vai trazer o coach, hein, cara. Vai trazer esse coach aqui em relacionamentos aqui. Vai ter esse podcast. Aí eu quero ver, Gabriel, você tem que ir mais pra academia, meu. Você tem que fazer Não. Se começar com essa porra... Tem que meter o shape, irmão. Se começar com essa porra, eu vou mandar tomar no cu. Já falei. Tem que desligar essas porras desses videogames. Parar de jogar videogame e tem que malhar. É, você fica que nem o cara da festa lá. Que nem o cara da tua festa. Olha, que vida de merda, né, cara? Você tem que ficar se mostrando com os piada 22, né? Ah, não, no cu, tem que né, ver cara? Meu pai zoando ele depois, cara. Meu pai foi zoando ele. Foi sensacional, cara. Meu pai falou, esse cara aí fica mostrando aí, é tudo velho que esse cara pega. Foi muito bom, cara. O melhor Gabriel, cara foi a cara do Giovanni me olhando. É. Não. Estamos aí, não, né? Não, o pior foi ele. Foi ele falando que a minha irmã era gostosa atrás do meu pai, caraca, cara. Que o seu ar. O Giovanni viu isso. Falou, caralho, né, Giovanni, eu não vi. Essa eu não tava ciente. Não, ele chamou primeiro o meu irmão de vampiro viado. De marquei lá. Aí depois ele olhou e perguntou quem é essa aqui. Eu falei, minha irmã. Aí ele falou. Ele falou assim, minha irmã? Aí eu falei, vai se casar na sexta. Ele falou, porque não me conheceu ainda. Meu pai tava servindo carne lá. Eu falei, puta. Meu pai deu risada só, né, cara? Eu falei, ainda bem que meu pai vai fazer o quê? Seu pai vai fazer o quê? Pegar o espeto e dar na cara dele? Não vai, né, porra? Ah, ia ser engraçado se ele fizesse isso, mas... Ah, que bem, puta, né? Que pariu. Você convida um cara que você quer bem pra festa mesmo, né, Henrique? Porra. Oh, mas o cara, depois dessa também, pelo amor de Deus, né, Gabriel? Porra, o cara falou uma dessa no meu... Pelo amor de Deus, né, pra ver, porra. Pelo amor de Deus, né? Temos que rever algumas coisas. Mas foi bom, foi muito bom, cara. Eu dei muita risada. O cara pegava assim... Não, mas tem que dar uma dica aí pro Gabriel. Tem que chegar pra mulher e tem que falar... Caralho, que filha da... Cara, nessa hora, sem sacanagem. Isso é absurdo, cara. Na hora que tu falou, dá umas dicas pro Gabriel. Naquele momento, eu pensei seriamente em te xingar. No meio, assim, teu pai do lado. Seriamente, eu pensei, eu vou mandar esse piá tomar no cu. Mas eu olhei, dia do aniversário dele, tava tão feliz. Tô na casa do cara e fica... Na casa do cara. O cara vai me expulsar, né? Nem... Pô, tô comendo de graça, né, pô. Falei, não vou falar nada. Ai. Mas quis. Mas vamos mudar o foco que a gente tá falando nossas aqui. Vamos lá, os convidados. Luana, a gente tava falando sobre o Red, né? Você, podcast anterior, você tinha comentado que você gosta, assim, né, de ver... Como é que é? O que você tá de hobby agora? O que você tá vendo na internet agora? Ela esperou eu falar, né? Não falei, eu vou deixar baixo. Não vou falar. Já falei muito de velhos nus aqui. Tá ficando estranho essa porra. Nossa, tá muito esquisito. E se alguém pegar o podcast pra ouvir, tipo, nesse episódio, o que vão pensar de mim? Entendeu? O quê? Que você fica 3 horas da manhã com lençol, vendo só a tela do computador aberto. Lençol, computador aberto, iluminando a cara. E, na barra de pesquisa. Velos nus. Nego olhando em volta, né? O que tá acontecendo? É um fetiche um pouco estranho. Exótico, né? Exótico. Ela gosta de ver um saco caído, não tem problema nisso. Que porra. O que, que é isso, gente? Diversidade, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo tem direito. Tem cada um quer fazer o que mundo, quer. Todo mundo, entendeu? É só. Exatamente. Vai, Giovanni, vai lá no Reddit, pesquisa. Velhos nus. Cara, eu não vou pesquisar isso porque eu sei que eu vou ver alguma coisa. Era velhos nus fazendo massagem coreana, não era? Alguma coisa assim. Era caralho, velho nu fazendo massagem coreana. Olha, eu grisei. Eu achei que eu acabar me arrependendo. Ô, gente, eu bebi vinho aqui, foi mal. Tô meio chapada. Ai, sobrou um pouco, tô precisando. Não, nossa, isso tá alterado totalmente de contexto, mas pra quem quiser entender o contexto, eu tenho que escutar o podcast, o episódio dos streamers. Primeiro. Lá também não tem tanto. Também por velhos nu fazendo massagem coreana também pode ser um meio. Né? Em São Paulo tem algum lugar que faz isso? Velho, você atrás. Chega lá, tem um velho nu coreano fazendo massagem desse. Chega lá e paga pro cara, ele faz massagem você. Olha. Pesquisa que tem. Na Liberdade tem várias quebradas, assim. Sabe aquelas portinhas que você entra, assim, um lugar gigante? Provavelmente deve ter um desses por lá. Não duvido. É, mas só que no final eles roubam o rim, né? Isso que é foda. É, tem esse também. Você tem que pegar na sorte, assim, sortear. Mas. Nossa, você escolhe o velho nu no dedo. Eles enfileiram. 20 velhos. Eu não sei, esse velho nu aqui está me parecendo mal intencionado. Não irei escolhê-lo. Não gostei do olhar dele. Esse senhor não tem muitas rugas, vamos no próximo. Não tem muitas rugas. Mas o que eu tô assistindo atualmente. Enfim, tem um cara no YouTube que ele visita lugares abandonados no Japão. E eu assisti 2-3 vídeos dele, assim, na sequência. Agora só tem vídeos dele na minha home no YouTube. Aí eu tô assistindo bastante o canal dele. Eu acho muito massa. Porque ele vai nos lugares, assim, que obviamente morreu uma pessoa ali. Tem uma mancha no formato de um cadáver no chão. Ele pergunta, será que alguém morreu aqui? Caralho. Japão, né? Japão, né? Lá tem o que do suicida lá? Tem o... Sei lá, a floresta do suicida. Okigahara, eu acho, o nome da floresta. Eu não quero nem saber o nome, pô. O cara que vai numa porra dessa... Olha, eu prefiro o cara que vê velho nu mesmo, cara. Ele acha que ele é mais normal. Então, na floresta ele não chegou aí ainda, porque lá corre muito risco de você realmente achar uma pessoa pendurada. Caraca. Mas ele não vai. Que tour saudável. Tô pensando em família. Tô pensando, fazer um tour. Mas ele vai em lugar, tipo, ele vai em hospital. E tem de tudo abandonado lá. Ele vai bastante em motel. E. Caralho. Eles literalmente largam, assim, o hotel. Caralho. Com tudo dentro: cama, utensílios, aquelas cadeias esquisitas que colocam de cabeça pra baixo. Sabe? Olha, agora. Eu vejo anime, né? Então agora eu sei um porquê da maluquice do japonês, cara. Olha o que os filha da puta faz, cara. É bem bizarro. Não dá, de ver não, as dá casas. Não dá, não dá. Tem umas que você sente, tipo, a que sente energia pro Bluetooth. Mas é, sem ter... Caralho. Caralho. Conectou. Conectou a energia Bluetooth aqui. Peraí, é, estou sentindo. Mano. Os obsessores estão me olhando. Ai, sai fora. Mas tem um que ele vai, que você fica, cara, que negócio bizarro. De, tipo, eu aqui no Brasil, no conforto da minha cama, falo, cara, que lugar esquisito. Acho que eu jamais pisaria lá. Esse é meu novo vício, ver lugares abandonados no Japão. Caralho. Não tem pesadelo, é melhor... não, quando vai dormir? Pior que não. Eu não sonho com nada, ainda bem. Eu teria. É uma tela preta. Não tem nada. Acho talvez que seja isso. De ver então, os obsessores, eles já estão. Já acabou com tudo, já. Tá tudo preto. Não sonha mais nada. Os obsessores. Conectando via Bluetooth. É isso. Porra, caralho. Sentimento ruim via Bluetooth. É o futuro, né? Futuro, meu Deus, cara. Não, futuro. Foda. Caralho. Eu posso falar o nome do canal? Acho que eu nem comentei o nome do canal. Pode, pode. A gente coloca na descrição. O nome do canal é Masaki81. Caralho, nome de canal de maluco mesmo. Bota número. É maluco. Não é 22, não? Tá bem número, tá? Dependendo. Mas eu também não digo que eu não sou maluco. Mas é esse o nome do canal, fica aí a recomendação. Ele faz live também, então às vezes ele entra em live. Caralho. Nos lugares, assim, abandonados e tal. Acho que ele não faz live meu em hotel. Meu Deus, já porque, tô vendo aqui. Né, pode aparecer se coisas. É. Mas ele é brasileiro, mora no Japão ou ele é japonês que faz esse rolê? Não, ele é BR. É lógico que tem que ser BR pra fazer essas coisas, né? Ah, brasileiro, né? O espírito de porco reina, né? É, tem que ser BR pra fazer um negócio desse. Ah, legal. Um bilionário abandonado no Japão. É muito legal. Que coisa bizarra. Eles deixam tudo, tipo, tudo do jeito que sei lá, parece que a pessoa só simplesmente fechou a porta e foi embora, sabe? É, fica tudo lá. Dá pra morar nas casas. É óbvio que, né? Se morar na rua, se morar nas casas abandonadas. Só que, né? Só que você vai ter uma companhia indesejada. É, mano. Só que vai parecer aquela criança japonesa de cara branca com os olhos regalados. Claro, eu morro de medo disso, cara. Eu morro de medo dessas coisas. E ver. Isso que é foda. Masoquismo é foda, exato, né? Exato. E eu vejo, mas eu não moraria numa casa que um ser humano que eu sei que se suicidou lá dentro. Acho que eu ia ficar meio... Não deve ser agradável. Não. Né? Só energia boa, Bluetooth vindo em você. Um tipo merda, de vizinho, né? Que eu quero ter dentro de casa. Vizinho dentro de casa. É. Né? Dentro de casa. Imagina, você vai no Japão, aqui morreu um velho enforcado, ele estava nu. Mas daí de noite acorda, você olha pela. Você olha, sei lá, na cozinha, tá lá bebendo água. Você vê um velho. Do jeito nu que ele morreu, fantasma. Né? É, do jeito que ele morreu, né? Da maneira que ele morreu. Eu tô na forma física. Nossa, que ele morreu. Que estranho, mano. Aí, o BR. Oba, bom? Bom? Fala, o cara fala, você não tá assustado, não? Ah, meu parceiro, já vi coisa pior no Brasil. Porra, você peguei lotação, metrô. Vai pro zap. Eu sou do porra, Brasil, já viu como... Já viu como é pegar ônibus 6 horas da tarde voltando pra casa um gordão com um sovaco fedendo na tua cara? Pô, isso sim é aterrorizante. Isso sim bota medo. Ai, que horror, que nojo. É, foi minha sexta-feira. Porra. Ai, que delícia. Meu Deus, cara. Ah, pega esse ônibus é uma merda, né? Pega ônibus não é bom, tá chegando não, né? Chegando verão, né? Verãozão tá aí. Ah, foda, daquele gordo de regata ainda. Caraca. É, e aqui no foda que no sul também, né? Faz o quê? 18 graus já é calor pra nós, então já tá regato, já é aquele jeito. Tá aqui no Nordeste, 40. Caralho, nossa, 40 no Nordeste deve ser pesado, cara. Caralho, 40 não dá. Eu reclamo 40, aqui do interior de São Paulo. Porra, eu tinha falecido, cara, 40? Porra. Eu tinha virado uma... Mas 40 graus é que eu deitava no chão e esperava o pior acontecer. Eu virava uma massa homogênea com o chão. Eu derretia, vocês canais, cara. Não, eu falecia no chão. 40 graus, não dá, cara. É muita coisa. Com... Claro, eu tô exagerando, 38 por aí. Ah, porra. Obrigado. Obrigado. Agora eu sou uma massa homogênea com dois olhos. Ainda sobrou o olho. Caralho, cara. Não dá, pô. Aqui faz 28 aqui no sul, eu já tô morrendo, pô. Pô, bateu 30, eu tô passando mal já. Foda. Pô, o barracão ali vira um forno, porque eu fumo air fryer. Eu cozinho dentro daquele negócio. Pô, saudade. Cozinho só quando necessário, né? Só quando necessário. Pô, onde eu trabalhava uma época. O Henrique vai ficar louco, eu era o Harry Potter, eu trabalhava uma escada, né? Era uma escada em cima, eu trabalhava embaixo. Pô, aquele lugar não tinha janela, cara. Era um calor da porra, no... quando era calor mesmo, né? Não tinha janela, a porta do barracão ficava fechada. Resumo. Quem saía vivo de lá era aquele Round 6 lá. Quem sobreviver, sobreviveu. Meu Deus, cara. Caraca, mano. Vai, Henrique, puxa o assunto. Vamos lá. Vai, Rosto. Pô, é hora que eu caí da cal aqui. Mas vamos lá. É só... Acho que podemos seguir pro momento capcioso, pessoal. Querem falar mais alguma coisa antes de me zoar se, mais um pouco, se Gabriel? Tu mandar alguém cantar, eu vou te bater, tá? Eu te quito da sala. Eu te... Isso é sacanagem. Te mando embora, não, pô. hoje não. Hoje dá um descanso pra mim. Mas você não canta, pô. Não, eu acho vergonhoso você mandar outra pessoa cantar. Canta, cara, mas recebe uma banda de rock aqui. Mas não, não, cara, não, uma banda de rock, beleza. Mas não, vamos falar sobre chinchila. Daí no final, pergunta capciosa. Vai, vamos cantar? Porra. Não, né? Porra, você não joga nenhuma moeda. Você não joga nenhuma moeda pra pessoa. Mas vamos lá. Faz a vinheta. Marília Mendonça e Linkin Park. Eu quero Linkin Park, é o som de Marília Mendonça. Vamos lá, faz aí. Faustão, é o nosso Faustão. Isso aí, né? Aí fica, caralho, falando no meio ainda. Exatamente. Daí a pessoa começa a cantar. Todo mundo tá ouvindo? Porra! Ai, meu Deus do céu, cara, tem como não. Marília Mendonça não é aquela cantora que morreu? É. Vai no vídeo do Japão, que ela deve estar lá. Mano, só da Marília Mendonça japonesa. Porra, mas a casa da Marília Mendonça. Pô, lá tá, a Marília Mendonça acorda na sofrência, pelo menos é um som bom tocando, né? Não é um fantasma. Ou no torvido, um velho pelado encoxando, alguma coisa saudável. É super saudável tomar um café da manhã com fantasma. Da Marília Mendonça. A gente é assim que começa vários doramas, pelado, né? Eu conheço vários doramas aqui que são assim. A pessoa vai morar numa casa, tem um fantasminha lá. Pergunta, leigo, o que é um dorama? Eu ia falar que faltou repertório agora. Faltou minha referência. Perdão, vamos fazer. Novela coreana, barra japonesa, barra tailandesa. É tipo uma novela, é aquele estilo, tipo, novela mexicana tem um estilo e a coreana também tem um estilo. É, tem um nome próprio que é dorama, que tipo, meio que, fala dorama, a gente já sabe que vem de lá. Entendeu? É exclusivo coreano, caralho. K-pop e dorama, é isso. É, K-pop e dorama. Aí tem as variantes também, né? Tem o J-pop, drama também, que é japonês. Tem o C-pop coreano. Caralho. C-pop chinês. Tem o... Caralho. C-pop, caralho, tem um pop, tem um pop chinês, caralho. Legal, é bonitinho. Não, nada contra, mas não é quando agora que eu acordo de manhã, 6 horas da manhã, eu vou pô, vontade de ouvir um C-pop, não vem, tipo, não cai na minha playlist, né? Tá tocando blues, tá tocando jazz, tá tocando, sei lá, tava numa época que eu tava ouvindo trilha sonora do Amadeus, agora, não, C-pop, o Spotify não vai indicar isso pra mim, vou atrás agora, só de curioso. Mas tem alguns blues, né? Não, do velho pelado, eu vou aproveitar e ir atrás do C-pop, que é mais saudável. Tá certo. Mas vamos lá, faz a vinheta lá, Gabriel, pra gente. A vinheta que o Jubim falou, que por que você faz todo o podcast já que é gravado? Gabriel, no especial, cara. Não, eu vou fazer, calma, homem. Achou que não ia fazer? Especial de um ano que eu tô nessa porra, né? Dois anos. É um ano, né? Não sei se deu um ano. Ah, daqui a pouco. Fala que é um ano, porra, seu babaca. Porra, fala que é bonito, fecha um aninho. Você não é dos membros fundadores. Mas eu ajudei a construir essa porra. Respeite a hierarquia. Tá. A porta do quarto tá fechada pra minha mãe não me xingar. Momento capcioso! Bom, nesse momento capcioso, eu não preparei, assim, algo, né, pra... Nossa, é aquela coisa, mas eu preparei uma coisinha assim pra gente falar do Jimito, né? Falar um pouco dos episódios. Eu vou começar com os convidados, aí depois eu fecho com o Gabriel e com o Giovanni. Falar que momentos que vocês gostaram do podcast, qual podcast vocês gostaram mais. Vou começar com você, Camila. Qual podcast assim, que você gostou do Gimito, que você achou assim, legal? Eu acho que o de hoje. O de hoje? Verdade. Bacana. É, eu me diverti bastante hoje aqui com vocês. Eu tava meio cansada assim, psicologicamente, e me fez distrair a cabeça. Aí veio o Gabriel e... O quê? O quê? Não, meu jeito. Eu ia falar alguma bosta aí. Paguei pra que eu ia falar. Sim. Vai falar aí. Pera aí. Eu falo bosta aqui. É o Henrique que fala. Ah, não, Gabriel, todo assim no podcast, mas no restaurante. É, no restaurante eu vou chegar passando a mão na bunda da garçonete, te mandando todo mundo tomar no cu, realmente, né? Pô, eu sou assim aqui, né? Na vida social. É, na vida social. Não, eu sou zoeiro na vida social, né? Que fique claro, fora do ambiente virtual aqui do Gimito, seguimos todas as normas sociais. Sociáveis, exatamente. O Henrique vai um pouco além, mas eu ainda tô controlando. Tá louco, cara, como assim eu vou um pouco além? Eu sou normal também, o pô. O que eu fiz? Fico olhando pras moedas no vidro? Vidro o quê, cara? Eu nem trabalho mais com o pé da mãe. Olha que cara quer queimar meu filme bonito, cara quer fazer parecer um cafetão de boate. Mas parece, sei lá, você um que tá falando, porra. Pouco. Mas não, vamos lá. Eu achei que o Henrique ia descrever, né, a cena, mas fiquei esperando, né? Eu mas... olhei naquele momento, o andar das pernas, o balançar da saia. Pô, Henrique. Mas aquele, cara, mas eu tive que contar aquilo, cara. Aquilo tava entalado na garganta, aquela porra daquela história lá. Eu nunca tinha falado pra não você. Não só na garganta. Cara. É, não só na garganta. Quem entendeu, entendeu. Chegou em casa, pô, preciso contar pra alguém. Não, não é preciso contar pra alguém, mas chegou um momento que tinha que contar, né? Aquela, eu falei, não, vamos fazer esse podcast durar mais, né, cara? Vamos contar essa história de uma vez. Que todo mundo me zoou com essas historinhas pequenininhas e tal. Eu falei, não, essa não, é a Uber é história. Não, contar uma história de verdade, não, vocês mas é tipo assim, o contexto social dela é uma história simples, entendeu? Tipo, não é uma história que tem um enredo, tem alguma coisa. É diferente de quando você pediu pra sua namorada, os pais da sua namorada pra você bimbar. Tem exatamente. Tem um momento, contexto. Tem uma virada. Porra. É, exatamente. Tem uma virada e tem uma parte dramática. Exatamente, tem a parte dramática. Do momento que você falou, posso violar a sua filha? É, esse momento é o. É o dorama aí, não sei se tem isso em dorama. Cara, posso violar a sua filha? Não, falei isso. Né? O cara não foi. Ele nossa, cara vocês têm um jeito estranho de falar, mano. Não, é que o Henrique, ele fala. O Henrique é o cara chique daqui, é o cara rico. Ele perguntou assim. Por gentileza, o senhor permite me manter relações carnais mais com a sua... Exatamente. Totalmente formal, né? É, é. Totalmente formal. E a mãe falou, claro. Claro. Mas que bom, mas deu certo. Mas foi uma história feliz, teve um final feliz, né? Você tem que olhar pra esse lado, né, cara? Depende do ponto de vista. Tá, mas vamos, deixa eu perguntei pra Camila agora que... Nicolas Machado, qual podcast você mais gostou, cara? Você participou de vários, Machado. Qual que você, assim, mais gostou de... que você acha, assim, que foi o mais legal? Então, eu também, de certa forma, faço parte aí dos membros fundadores do Gimito, aí, embora não participe com tanta frequência. Inclusive, eu cheguei antes que o Gabriel. Então, eu também, na hierarquia... Exatamente. Na hierarquia, eu estou acima de você, Gabriel. Ui, espero que só na hierarquia. Você viu hoje, ele não estava participando, né? Brincadeiras à parte, assim, dos episódios que eu gostei bastante, que eu tive a oportunidade aí de estar com vocês conversando, batendo um papo, claro que com o professor André Borges foi bastante significativo aí, fazer professor, né, com quem eu compartilho alguns momentos aí na universidade, é meu mediador, então sempre dialogando com ele, enfim, foi uma oportunidade muito legal de bater um papo aí sobre história, arqueologia, né, e diversos outros temas, com meu avô também, né, falar um pouco da carreira dele como músico e diversas experiências que ele teve, né, artistas famosos que ele acabou conhecendo no meio do caminho, né. E, enfim, o nosso papo que a gente teve também sobre, sobre os desenhos antigos, né? Tiveram várias oportunidades de falar sobre vários assuntos diferentes. Nos especiais que eu também já participei, né? Então, Foi bem interessante e bastante significativo. E, acima de tudo, agradeço, né, por todo esse convite. Por ser relembrado aí pelos queridos amigos aí. Host. Pode seguir, host. É, host? Host. Tô aqui. Chorou, tá tô... chorando? Tá chorando? Não, tá emocionante, não. Tá emocionante. Não, tá emocionado. O Marcel terminou a fala dele ou tá? Terminou ou tá? Pipocou ali pra mim no final. Terminou a fala dele? Ele falou que te ama, ele falou que te ama. Tá bom, tá bom. Caraca, tá bom. Não vai responder? Tá bom, não, eu te amo também. Mas eu vou. É que a minha parte eu vou ficar pro final. Pro final eu preparei meu texto. Pro final eu preparei umas coisinhas aqui, mas eu ainda tenho que. Ainda vou deixar pra falar com todos vocês no final. Bom, vamos lá. Luana, qual de mito que foi marcante pra você, assim, que você gostou de escutar e tudo mais? Eu. Óbvio que foi quente dos streamers, pra mim foi meu top 10. Top 10 no top 3. E, mas, cara, o do Harry Potter, eu tava escutando enquanto eu tava trabalhando. E toda hora eu tinha que ficar pausando, sabe? Aí eu não conseguia focar, mas o tanto que eu ria, mano, das meninas pistola. Mas foi, tipo... Melhor coisa. Gente, mas eu chorava de dar risada. Ela tentando explicar e tal. Eu falei, não, então, mas não é que... Não, veja sentido. Bem, o quadribol... É, não, mas e a animação, quadribol... a animação foi muito boa. A animação ficou sensacional. Mas eu ri. Só que, tipo, eu preciso... sentar e escutar o negócio todo, porque no trabalho eu tinha que ficar pausando toda hora. Mas, cara, esse do Harry Potter pra mim foi um dos melhores. E o especial streamers também, né, gente? Conheci streamers muito bons. Alguns amigos meus também já participaram junto. E por escutar a história um pouquinho de cada um, sabe? Foi muito legal. Foi os dois episódios de mim que eu mais gostei até agora. É, ó, a gente não teve hoje a presença do nosso ilustre Chupetinha. Não meu participar hoje, ele comentou, tinha falado pra mim que ia ter na casa dele e tal, que tava foda, que ele, né? Aí eu falei, não, tranquilo, se der dar uma passadinha lá, né, pra dar uma animada. Mas... Eu acho que a gente devia levantar a hashtag Save Chupetinha. Save Chupetinha. Mas o Chupetinha é um fantoche muito legal também, né, cara? E ele também foi um dos podcasts também muito divertidos que a gente fez. Mas tá, Luana Prira, qual que foi pra você foi marcante? Oi, podcast então. De mito, momento, assim. Vocês conseguem me ver, né? Sim, sim. É, eu gostei. Falei pra você que eu escutei, que eu não lembro qual que era no episódio. Eu não sei se era sobre Deus, ou se era história de vida, eu não lembro qual que era. Tem os acho que era sobre de Deus. Uhum. Acho que era sobre Deus. Acho que era sobre Deus. Então, foi esse daí e o da... Dos livros de romance lá e tal. Esse povo que tava Samara também. Eu gostei bastante. É, que teve aquela historinha legal no final. É, achei interessante, porque é uma história bem dramática, dava um bom ritmo. Sim, sim. É que nem eu falei, eu gosto de drama. Ah, é, foi muito divertido aquele dia lá. Thiago, qual que você acha qual que tá no teu top 1 aí? Então. Vai, é difícil escolher, porque eu comecei a assistir foi no do Ganchinho até, né? E o Rodito, que é um camarada nosso, ele acabou participando. E eu comecei a escutar dali, né? Mas eu também, eu te conheci por acaso ali, foi a edição do vídeo, e agora a gente tá tendo bastante contato. E, nossa, parabéns aí pelos 2 anos. Esse também está sendo muito legal, esse podcast de hoje. E que eu participei também dos streams, que foi o primeiro que eu tive contato com vocês todos. Também foi muito bom saber a história de cada um ali, falar um pouco com vocês também, né? Mas esse de hoje foi topzinho mesmo, cara. Parabéns aí pelos 2 anos vocês. Fica muito feliz que vocês escutaram os nossos podcasts também. Pra gente é uma alegria muito grande, né? Quando a gente vê lá o número de ouvintes sempre crescendo, né? Tudo bem, a gente mistura vários assuntos, né? Aqui no podcast. Por exemplo, semana que vem até Machados, próximo domingo, é nosso da história do Brasil, né? Que ficou remarcado lá pro dia 23, nossa, que a gente foi falar da história do Brasil. História do Brasil, os caras falaram de educação, né? Mas tudo bem. Mas a gente vai gravar no dia 23 sobre história do Brasil, é o próximo tema do nosso mito. E a gente receber também, aí, visando aí o segundo turno das eleições, uma estrategista de campanha do Partido Novo aqui para falar um pouco mais sobre campanha eleitoral, também dizer as especulações aí do nosso segundo turno, né? Quem que pode ser que ganhe, seja o novo presidente do Brasil, né? Sem, claro, sem ideologia partidária, né? E esses vão ser os podcasts aí que a gente também, né? Vão aí também, que a gente também vai ter uma conversa muito interessante. E a gente também vai ter, antes de passar ali para a Samara, sabe o que, Gabriel? Para sua alegria? Time de livre torcida. Ah, porra, não, time de minha. Torcida. Minha? Você tá errando a pessoa, né, Rossi? É. O quê? Não, tô certo. Eu que sou mulherengo? Não, você é também, pô. Rapaz. Porra. Mas vamos lá. Samara. Mas, Henrique. Oi. Eu juro que quando você falou que ia ter um episódio sobre as eleições, pensei que ia ter um debate entre o Lula e o Bolsonaro. Daí eu pensei, pô, vocês estão inovando. Pô, a minha vontade era fazer um debate assim mais regional. Tipo, pegar o professor Marinho, Adriano Nilson, Leopoldo Meyer, colocar eles num podcast e falar, debatam aí, e não tem tempo aí, só conversa entre vocês. É interessante. Agora, cara, a gente conseguiu só trazer o professor Marinho, tentei até trazer o Samuel Dantas, mas assim, foram muitos temas que estavam em cima, que a gente também tinha que gravar, que acabou chegando só o professor Marinho. Mas eu tenho vontade, possivelmente, de trazer o Dantas aqui pra conversar, pra trocar uma ideia. O Dantas é um cara que eu, né, já conversei uma vez com ele no direct, talvez é um cara que top. Não, claro, que nem eu falei, não fazendo propaganda política pro cara, mas trazendo o cara pro cara falar um pouco, né, da experiência dele político, quiser falar sobre as propostas dele, o que ele vai fazer, né, no mandato dele. Então, esse tipo de coisa. Que nem eu falei, a gente não traz político aqui pra ficar falando, volta pra trás aqui, o cara vai falar sobre a vida pública dele, né, as propostas dele, né, trocar uma ideia nesse sentido, né. Eu acho que seria muito interessante, né, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso, talvez fora de campanha, que eu acho que seria muito interessante, né. Pegaria fogo? Pegaria. Com certeza isso aí, não, boas ideias, os caras iam se pegar no tapa lá, mas acho que um bom mestrando bem aí, acho que daria boa, sim. Tem que ver se eles topam fazer isso, né. Mas... Legal. Samara, qual de mito que você achou assim que foi o mais legal? Qual que você mais achou assim legal? Então, eu lembro de um que eu ouvi e tinha participação de um psicólogo. Foi bem legal. Eu inclusive, ouvi ele duas vezes, porque eu gostei muito. Foi uma conversa assim bem saudável, até um pouco informativa, eu achei. E eu vi que as pessoas, não sei, os participantes estavam gostando da conversa do psicólogo, eu achei bem legal. E também eu gostei daquele que eu participei, né, do outro, que foi bem legal. Às vezes eu tô rindo sozinha aqui em casa, lembrando da sua história, Henrique. Eu tô rindo, cara, sozinha, mas... naquela sala do Uber. Como é bom! Como é bom, aquilo. Né? Foi bom demais. Pô, a animação também ficou legal, né, gente? Por exemplo, a Luana ali falou do Harry Potter, mas tem animação do Nugo de Mito, animação ali das meninas ficando brava com o Giovanni, que também deu, já tá ali batendo massa. O Uber estourou, né? O Uber tava chegando a 700 e cacetada lá de visualização, né? A do Cozinha que não deu merecido. Bastante, pô. A do Cozinha que eu esperava um pouquinho mais, assim, cara, porque foi uma história divertida também, né? Apesar de ser bem simples, né? Mas a animação ficou bem bonitinha ali pra galera entender o que é o contexto, né? Porque às vezes quando a gente fala, assim, né, fica meio perdido, assim, ah, o que é de fato e tal. Aí eu lembro que tem uma vez que o Ivo contou certinho a história, assim, eu peguei lá o recorte, pá, coloquei. Que a gente é muito, muito grande, né, em cima dessa... Vai ter novidades aí que eu vou deixar pra falar mais pro final. Os convidados todos falaram? Teve alguém que não falou dos convidados? Não, né? Acho que só falta o Gabriel e o Giovanni. Vamos começar com você, Giovanni. Qual o podcast, assim, que pra você... O momento marcante e o podcast marcante pra você, assim, desse, cara, podcast, desse projeto todo. Eu acredito que, se a gente for falar de marcante, não tem como não dizer que não foi com o Ivo. Episódio 13. Porque, cara, tudo que é o projeto hoje começou naquele episódio, né? Então, assim, tudo, literalmente, o que é Gimito hoje foi graças àquele episódio. Mudou a perspectiva que a gente tinha pro projeto, acho que mudou o nosso entendimento também de como que a gente ia lidar com tudo isso. Então, ele é super importante para nossa história. Com certeza, o episódio, cara, 13 foi... É, exatamente. E... Agora, um momento marcante, cara. Ah, eu acho que... a história da Uber. Uber. Porra, mas essa Uber, pelo amor de Deus, hein, cara. Eu tenho que achar essa mulher e trazer ela aqui nesse podcast. Você tem que achar. Caralho, que absurdo. Cara, você tem que mandar uma mensagem pra falar, quer gravar um podcast? Não. Primeiro, quer fazer uma corrida, depois quer gravar um podcast. Porra, cara. Ai, caraca. Isso é sensacional. Se eu tivesse contato dela, eu juro que eu mandava, mas eu não tenho mais, cara. Infelizmente, eu não tenho, eu não lembro o nome dela. Se lembrasse, eu juro que eu mandava. Eu não ia perder. Fala, vamos gravar. Vá lá. É que foi sem amor, aí, então não teve. Não teve, sabe? Não teve aquela pra ter lembrança. Um histórico lá de viagens, pô. Aí você vê o nome dela. Ah, é verdade, né? Posso dar uma checada nisso aí. Verdade. Puta, corrida de 2 anos atrás. Vai lá, guerreiro. Acho que ela vai dar pra cá, não. Não, mas foi o dia dos namorados. É, vai falar. É. Quem é você? Não... Ah, você fez uma animação, seu filho de uma puta. Aí fudeu. Nunca falei teu nome, então não pode me processar. Então mas... Só falei que você aceitou fazer sexo comigo por um preço de uma pizza de calabresa. Só. Cara, que... é o filho da puta, cara. Aí ela vai ver esse podcast. Eu me chamo Clayton, não o nome que me chamaram durante o podcast inteiro não é o meu, então não processe. Eu sou apenas uma vítima. Exatamente, estou sendo obrigado a falar essas coisas. Que olha, fique só, claro, cara, que eu não compactuo com as frases ditas pelo host. A gente sempre o host, né, cara? Gabriel, qual podcast foi marcante pra você? Qual momento? Se você falar da Uber de novo, cara, fala do cego, fala de qualquer coisa. Não, do cego, que o cego virou passado. É. O cego... Pô, é verdade, né? Lembra do cego? Do Uber, esqueceram do cego, cara. Tanta coisa que a gente sempre esqueceu. Seu do cego, caralho. Você ainda tem ódio contra cego? Ainda tem ódio contra cego? Não, eu aprendi a amar cegos, cara. Eu aprendi a amar cegos. Mas fala lá, qual que ele aprendeu mais legal e qual foi o momento mais marcante? Ele aprendeu a amar cegos, ele trata como gente agora. Exatamente. Vai lá, Gabriel, fala lá pra gente. Cara, o que eu mais gostei de gravar até hoje foi o dos desenhos. Não vou mentir, aquele que a gente gravou sobre desenho animado. Eu gostei daquele podcast. E o momento... Olha, eu não vou falar da Uber, porque o meu companheiro Giovanni já falou. Então eu vou trazer o cego, vou segurar na mãozinha dele, vou trazer ele aqui. Mas você não participou desse, por que você quer falar desse? Não, porque o momento que esse viado do Giovanni me contou foi um momento marcante. Daí eu nunca esqueço desse viado me contando que você falou pra um cego. Tá vendo aquela luz vermelha ali? Você falou isso pra um cego, cara. Contextualiza. A gente trouxe um cego aqui no podcast. Você... Não, eu não tava nem aqui. Você sabe que essa história não vai colar, né? Você sabe disso. Tinha um podcast que eu não participei, que eu não tinha entrado, que era o Giovanni e o Henrique. Ah, vai ter um com um cego. Ah, beleza. Até o Giovanni comentou, a gente vai gravar com um cego hoje. E eu mandei pra ele no WhatsApp. Porra, só não vai me dar mancada com o cego. Eu mandei ainda, né? Zoando. Porra, vai falar que o cego vai ver. Ah, piada bosta de grupo, de conversa privada no WhatsApp. Me chega depois o Giovanni contando. Cara, teve uma hora que o Pia não tava conseguindo habilitar o áudio. E o Henrique falou, tá vendo aquele botãozinho vermelho ali na esquerda? Ele falou isso pra um cego. Você está vendo o botão vermelho? Cara, não dá, velho. Você acabou comigo depois que você falou aquilo, brother. Você está vendo? Não, ele não está, Henrique. Ele é cego, seu animal. Cara, esse foi um momento muito surreal. Porque chegou um momento que eu estava começando a duvidar que eu que estava entendendo o negócio errado. Será que ele não é cego? O Henrique falou com uma naturalidade. Olha ali, você está vendo? Você vai ver no lado inferior direito, vai do lado um botãozinho vermelho. Aí o cara assim, não, pô, deixa eu ver aqui. Eu falei, caraca, mas será que eu que tô errado aqui? E os caras respondendo uma naturalidade. Eu falei, mas cara, como assim? Aí daí o cara falou, não, mas é que eu sou cego, né? Tan, tan, tan. Esse é o meu host. Esse é meu host. Eu amo espiar. Por causa disso. A gente tinha que ter o nosso selo, né, cara? Esse é o host. Esse é o meu host. Não, e assim, só pra dizer, eu entendi que a mãe do Piá queria que tava do lado dele. Começou. Não, mas veja aí, bem. Veja bem. O gatinho era siamês, veja bem. Não, e aí esses filha da mãe vão lá e mudam o nome do grupo e colocam o cego. Eu coloquei. Não, é verdade, isso depois cego, eu tinha me esquecido desse detalhe, porque depois que eu mudei a foto do grupo e coloquei um cego. Como é que eu ia saber? Ele nem parece cego. É, daí eu mandei a foto de um cara de óculos escuros, uma bengala com um cachorro do lado num banco de praça. Ó, Henrique, isso aqui é um cego. Se você não conseguir identificar, então esse aqui é o outfit do cego pra você. Esse cara se me zoaram muito. Cachorro. Mas vocês faziam um tempo que não zoavam essa, cara. Eu até trouxe e falei, cara, não. Porque a da Uber, ela sobressaiu. Essa vai ser difícil superar, né? Você, cara, ofereceu uma pizza escalabresa pra uma mulher. E comeu, cara. Você gostou, é foda. Então, você gostou do desenho e do cego. E da Uber. Uma tabela pelo Giovanni. Mas já que não pode ser mesmo. Já que não pode ser a mesma historinha, eu escolho o do cego. É, não, é que, pô, você vai pegar de novo a Uber, né? Mas a gente sabe o que é. Não, Uber, eu não, Uber, você. Porra, mas... Esse Gabriel, cara, meu Deus do céu. Cara. Tá, mas vamos lá. É, só antes da gente encerrar, como eu falei, o próximo domingo a gente recebe a de história aqui pra falar sobre a história do Brasil, né? Já em... Hoje teve debate, né? A gente tá ganhando, né, da audiência aí do debate, né? Teve debate hoje na Band. Né, teve a Atletiba também, né, a gente foi uma merda aquele jogo lá, mas tudo bem. A gente também, né, a gente fica muito feliz de todo mundo estar aqui participando, mas eu quero falar algumas coisas aqui antes, né, fazer o meu, não quero prorrogar todo mundo, porque eu também não quero todo mundo ter coisa. Eu queria falar algumas coisas aqui, principalmente para os meus co-hosts, né, que estão aqui, né. Então, rapaziada, esse podcast vai sair no dia 31 de outubro. A 31 de outubro de 2020, eu e o Giovanni, a gente deu início a um projeto chamado Gimito, né? Eu, quando a gente gravou, a gente não tinha nem ideia de qual seria o nome, né? Eu coloquei a caveira do Punisher lá, tentei fazer a caveira do Punisher, não ficou muito igual, né? Mas tentei me fazer, o Giovanni gostava do Punisher, tentei fazer uma coisa de caveira, né? Lembrando que esse podcast quase foi o símbolo do podcast, quase virou uma joaninha, né? Devo lembrar disso, né? Se não fossem outras opiniões, ia virar o símbolo do Gimito, ia ser uma joaninha, né? Que merda, né? Mas virou uma caveira. Então, a gente criou esse projeto, né? E a gente evoluiu, foi crescendo. Tivemos entrevistas muito, muito marcantes aqui, como o Cego, né? E o Cego, né? Com certeza. O campeão brasileiro de sinuca, não é? A gente entrevistou o avô do Machado, do Trio da Simpatia. O professor André, a gente trouxe a Lana. A gente trouxe as meninas do Harry Potter, a gente trouxe, cara, a gente trouxe aqui os streamers, a Samara, cara, qualquer tipo de gente, a gente trazia, assim, convidados que nem sempre existe um bom papo, tinha convidado que era mais maluco que eu, a gente trouxe pro cara de psicologia aqui e tal, a gente foi trazendo inúmeras pessoas. E, assim, eu tenho muita gratidão mesmo pelos meus dois co-hosts, né, cara? Porque esse podcast foi a minha terapia, assim. Eu digo que eu passei os melhores momentos e os piores momentos da minha vida nesse podcast. Porque virou uma terapia pra mim, né? Acho que pro Gabriel também tinha comentado que também virou uma terapia pra gente ter papo. E a gente tá completando 2 anos, cara, né? Parece que foi ontem que a gente começou, é muito bom. E eu só tenho que dizer gratidão, a gente brinca aqui, claro, isso aqui é mera brincadeira, né? E a gente, né, faz zoeira, tudo, né? Quando tem que falar sério, a gente fala sério. Quando a gente tem que zoar, a gente tem que zoar. Esse foi o nosso especial. E eu, cara, tenho a dizer pro Gabriel, pro Giovanni, gratidão, né, cara? Acho que é a palavra que se encaixa. Gratidão por tudo, né? E a gente tem muitos caminhos ainda a ser seguido. Muita gente pra gente entrevistar ainda. Muita gente maluca também. O coach de relacionamento, né? Que ainda a gente encontrou, mas a gente sabe esse coach, né? E a gente, cara, dizer isso, gratidão, cara, não tenho que outra palavra que eu possa definir, né? O que eu tenho por vocês dois, né? Então, gratidão pelo Gabriel, pelo Giovanni. Agradecer os convidados que estão aqui presentes, se vocês puderam participar hoje, né? Vem domingo à noite, né? Gravar aqui com a gente. E isso é de extremo valor pra gente. Também quero mandar um abraço pra Vanessa, que não pode estar aqui hoje. O Rodrigo, que é amigo de vocês, que não pode estar aqui hoje. Que são casos recorrentes aqui desse podcast, que estão aqui... podcast estão aqui gravando com a gente. Né? O Lucas lá, do Chupetinha. O Lucas lá, que também gravava do rap. Pô, podcast sim, podcast não, o cara tá aqui. Né? Então, é umas coisas assim que a gente grava, a gente participa. Né, as pessoas, a comunidade que a gente fez, as pessoas, Tiogo e Thiago, né, cara, como não esquecer da Tribe, pô, tudo que eles fizeram, construíram um novo projeto, né, graças a uma amizade que acabou surgindo, é tudo muito especial pra gente, cara, esse podcast, né, e vamos ter muitos caminhos aí ainda se seguindo, conversar, e é isso, né, gratidão. Então, a gente vai ficando por aqui, né, e até uma próxima, então, gente, até, tchau, tchau. Tchau! Agora o Web abraço? Web abraço, agora é um momento de tensão. Ai, caralho. Top.